Sábado, boa noite, Tóxico 020, Idêntrica Mestre Bravo, Santo 10, Equipe Fatal 370, Clear to Lisboa. Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Boca departure, depart transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8. Squawk 5522, read back. Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 370, Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, as flight plan. Boca departure, depart transition, runway 10, after departure left turn, frequency 120.8, and squawk 5522, at Portugal 020. Portugal 020, read back correct, call ready for push and start. Eu só puxo a parte, pode ser ouvir o que eu vi. Bravo, Camandão, Angol 1868, centro da Bravo, autorização Aracaju, portão 1. Passará. 68, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Boca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5524, coteja. Autorizado, 230, Golf 677, saída Puca da Aracaju, com decolando a 10, curva esquerda, controle 208, transponde 5524, Gol 1868. Protegimento correto, chama para feedback sonamento. Chamada. Externo, 3152. 3152, livre pouso na 10, vento 120 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 3. 10-13, está livre o pouso na 10-13-152. 2, solo 27, livre à direita, ataque na frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta, via alfa, reporte antes da Juliette, tá 3052. Thank you. Alfa Alfa Juliette, tá 3251. Taxi via Juliette, portão número 7. Juliette 7, tá 3251. Salvador 868, pushback acionamento, porta 1. 768, pushback de acionamento, portão 19. Pesado para o táxi 895, 1170 no 22, sempre da informação Bravo, autorização de tráfego Campina Grande. Bom dia, Gol 1170, autorizado Campina Grande, nível 370, via Perzulu 10, saída Cuca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5530, Coteja. Autorizado Campina Grande, nível 370, via Perzulu 10, decola da pista 10 com curva esquerda na Cuca, transição Zipar. 120, decimal 8 no controle, com 530 no transponder, com 1170. Acionamento correto, chamar para pushback, acionamento. Chamar. Salvador, boa noite, é 1098 no gate 3. Autorização Natal, informação Bravo. 1098, autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10, saída Cuca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5531 no Coteja. Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10, decola da 10, curva esquerda, após decolagem, saída Cuca, transição Zipar. 1208, controle Salvador e 5531, é o transponder para o gol 1098. Confirmando nível 370. Afirmativo. Gente, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamarei, obrigado. Portugal 020, clear for push and start. Forward taxi, call tower 118.95. Before push and start, and then for taxi, call tower 118.9, Portugal 020. 118.95. 118.95. Autonomia 1,55, Terra Salvador. Gente, 1,68 a bordo, altímetro 1,0 no 3, táxi via Índia Alfa, é parte pronto, pode esperar. localizado em Índia Alfa, apontando a ponta de espera da 10868. Autoridade chama para o táxi, Gol no 098. Salvador, Gol no 970, pushback a 090. No 970, aguarde, será o próximo setor. Próximo será o Gol no 970. Pronto, no 868. 868, a linha decola do ano 0, vento no 20 graus com 7 nós. A linha decola no 0, igual no 868. Avião estimado para início do pushback. Tá, tirando o início do momento. Quente. 868, decolado aos 44, controle 1920.8, bom voo. 208 no 808, boa. Alpha taxi. Control 020, stand by for taxi. Stand by, approximately. Salvador Gol, 1098 para táxi, temos a bordo 91, autonomia, 2 horas e 39, alterna, Fortaleza. 291 a bordo, altímetro 1013, táxi via India Alpha, reporte pronto, ponte espera. India Alpha, Portugal 020, QNH 1013, taxi via India and Alpha, report ready, holding short. Zero 98, a linha decola da 1-0, vento 1, 1-0 graus com 7 nós. A linha decola da 1-0, gol 1-0 na 3. Já no táxi, vai passar na retaguarda, estimamos 2 minutos. Foi em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Air Portugal na retaguarda, autorizado para o Spec Sunnet, chama para o táxi na frequência da torre, 1895. Já faz a passagem de Portugal, para autorizado, chamará para o táxi em 1895, gol no 1700. Reporte, Portugal 0020, line up and maintain runway 10. Line up, wait, runway 1, the webmaster goes to the signal. Zero, maintain position for 1 minute due to aircraft ahead of you on same departure. Não sou eu quem faz as regras, eu apenas compro. Acredito que sim, essas regras são locais. Em caso de aeronave na mesma rota, mesmo nível, nós temos que cumprir a separação de centro, que é 5 minutos na decolagem. Ah, muito bem. Isso aí não dá muito para ter muito tráfego no aeroporto. Portugal 020 cleared for takeoff, runway 10, wind 130 degrees with 7 knots. Clear for takeoff, runway 10, at Portugal 020 on the island. Alutá chegou no 1170, PLD de 175, 4 horas de centro pé na Fortaleza. Confirma autonomia? Autonomia de 4 horas e 7 minutos. Altimetro 1013, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reparte na pronta, no ponto de espera, voo no 1070-1039. 1070, aeronave à frente está no mesmo nível, aceita o nível 350 para evitar a espera de 5 minutos. Aceita 350, voo no 1070. Gente, reparte no ponto de espera, vamos coordenar com o centro Recife. Centro 1070. Zero airborne at 55, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, obrigado, boa noite, pode ser ouvir o 20. 0, infelizmente não estamos conseguindo falar com o centro do Recife, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera agora, não sei. Oi, boa noite, passarei 2224, uma milha do esquerdo. Passarei 2224, boa noite, livre pouso na 1-0, vento no 2-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 10, passarei 2224. 170, após o passaredo na curta final ali, mantenho no zero, confirmando que está mantido o nível 370, ok? Ok, 370, após o passaredo, a linha mantém pintura 09970. Salvador, boa, gol 1972, final, baixa o seu. 1972, reporte externo. Reporte externo, gol 1972. Dois, 2224, solo 00, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta, vai lembrar Alfa antes da Juliette reportar, passaria 2224. Estou externo, gol 1972. A gente aguarde pista livre, gol 1972. Aguarda, gol 1972. Gol 1970, livre decolagem da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 7 nós. Livre decolagem, gol 1970. Externo, gol 1972. Gente, aguarde pista livre. Aguarda. 2224, táxi via Alfa Juliette, 1-2 da remota. Alfa Juliette, até a 12, passaria 2224. No 172, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0-1-3. Livre pouso 1-0, 1-1-7-2. Bom, 1-1-7-0, decolado 0-1, controle 1-1-1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, bom voo, 1-1-7-0. Noite, Salvador, Gol 972 ILS. Boa noite, Gol 972, continua a aproximação, número 2 para pouso. 2. Bono 72, solo ao 03, livre direita, ataque na frequência via alfa, repartente da Juliette. Ataque via alfa, na escuta, reparta da Juliette, Bono 972. Livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós, altímetro no 0-1-3. Livre pouso na 1-0, 972. Uno 72, táxi via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette 1-0, gol 1-7-2. Lunar 72, solo 06, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Livre à direita, Alfa, repartente da Juliette, 972. 972, mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Mantém a posição na Alfa da Juliette, aguardando a liberação da posição. 972. O 972, o centro de operações está providenciando mudança de portão, aguarde antes da Juliette. Aguarde antes da Juliette, na sua escuta, 972. Táxi é Juliette, portal número 3. Juliette, portal número 3, voo 972. Boa noite, prossiga. Programar a frequência do solo, autorização. Pode solicitar a autorização na frequência 2228. Gente, autorização conquista. Pronto, cópia. Autorizado conquista, nível 1.80, saída a bordo, transição Elessa. Após Elessa, DCT Oplor, DCT Conquista. Decola da 10 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 55 no meia, coteja. A velocidade conquista na 180, perfil da árvore, leva após popular. Vai decolar da 10 com curva direita, controle 120.8, 55 no meia, o transponder 4328. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Ah.